Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um jovem acadêmico de administração que está em pleno estágio final de curso e escreve: faço estágio na área de RH e acompanho muitas entrevistas de seleção. Tenho uma curiosidade. Qual parte da entrevista de emprego costuma exigir mais dos candidatos? Olha, prezado ouvinte, posso lhe afirmar com grande grau de certeza: a falta de preparação é a mãe de todas as entrevistas fracassadas. Quem simula entrevista, quem estuda a empresa, quem navega no seu site e, principalmente, quem está bem preparado tecnicamente, tem muitas chances de realizar uma agradável e produtiva entrevista. Preparação exige repetição. Por isso, reafirmo, reforço e insisto: quem treina a entrevista sai na frente. Treinar envolve criar uma listinha de perguntas por conta própria, elaborar uma linha de raciocínio que ligue uma à outra e estabelecer uma cronologia coerente. Por fim, uma constatação: uma entrevista de seleção, na teoria, não deveria acelerar o ritmo cardíaco de ninguém, mas transformar ansiedade em adrenalina é estratégia para campeões. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.